também no Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Mauá, é produtor e apresentador do programa Curas e Cirurgias, Pronto-Socorro e Irmã Sheila, todas as quintas-feiras, às 16 horas, na Rádio Mundial de São Paulo. A Rádio Mundial é 95.7 FM. Bom dia, Edson Barbosa. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Jorge. Bom dia aos queridos irmãos. Com grande alegria e com graçamento extremo que eu agradeço a acolhida de todos os queridos irmãos e a frama dos irmãos espíritas aqui da cidade de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Então é um motivo de satisfação estarmos aqui atendendo ao convite do nosso querido irmão Jorge e do nosso querido irmão Rui e nos colocarmos à disposição dentro da nossa pequenez para esclarecermos referente ao tema curas e cirurgias espirituais à luz da espiritualidade. Dentro de nossa capacidade, tentaremos externar e espero atingir o objetivo do programa de hoje. Só para a gente dar uma consertadinha aqui, o programa do Edson é dia de sexta-feira, né? O Rui falou quinta-feira, sexta-feira. São as sextas-feiras. Só para falar um pouquinho do Edson, né? O Edson Barbosa de Souza é do estado do Paraná, está com 53 anos, médio espírita já há 30 anos, 26 atuando em curas, né? 26 atuando em curas espirituais. 20 anos deles lá na cidade de Ribeirão Pires, aqui no estado de São Paulo. Nasceu na cidade de São Carlos do Havaí, no Paraná, mas desde 4 para 5 anos de idade já percebia a presença de espíritos. Diz que não entendia muito bem o que era naquela época, não, né? Como é próprio das crianças, mas podia ver e até conversar com os espíritos. E desde o início dessas manifestações também ganhou o apoio da sua mãe, Valdeci. No ano de 1981, fez uma visita ao médium Chico Xavier e ficou sabendo ali da sua sensibilidade mediúnica. Em 1983, ocorreu o primeiro contato com seu mentor espiritual, que é o Dr. Stephanie Oswald, espírito de notável, um espírito notável, né? Médico brasileiro, que quando encarnado foi sanitarista, biólogo, botânico e profundo conhecedor de ciências naturais e também pesquisador da doença de Chagas. Trabalhou no projeto Manguinhos com a equipe de Carlos Chagas para o desenvolvimento da vacina contra a febre amarela e a malária. O nome verdadeiro do médico, ele não quis declinar ele não declina não por motivos óbvios, né? Edson, além de médio sensitivo, também é psicógrafo. Desde 1984, recebe mensagens também do médico. Espiritualmente, ele examina as pessoas que procuram cura junto a ele, né? E orienta, junto com o médico, orienta sobre qual doença está estabelecida e as providências que devem ser tomadas. E é isso que a gente quer conversar um pouco com ele aqui. Começou o atendimento de curas espirituais mesmo a partir de 1985, né? Ele atende aí mais de 300 mil, já atendeu nessa carreira dele mais de 300 mil pessoas aí, e por semana aí, se for calcular também, é muita gente, né? E atualmente atende em Ribeirão Pires. Mas eu já queria começar lá do começo, Rui, perguntando pro aí o pessoal quer matar a gente aqui com esse ar-condicionado agora, ficou gelado demais. Eu sou nordestino, eu sou lá de Patamutela, da Bahia. Bota aí uns 25. Anos 25 aí, tá bom, né? Eu parei só por causa disso, que eu não estava aguentando de frio aqui já aqui dentro. Mas conversar com o Edson sobre isso, Edson, essa mediunidade lá desde criança que começa a despertar, como é que era isso, né? Como é que você começou a ver isso? Eu gostaria de saber também se o Edson sofreu com essa mediunidade, porque o Chico, coitado, o que ele sofreu quando era criança, né? E não é só ele, não. Uhum. Muitos médiuns têm essa dificuldade, né? Porque não é compreendido, não é entendido pela maioria das pessoas. E você, Edson, teve problema? Você veja bem, quando criança, né, no estado do Paraná, o que eu me recordo, assim, mais ou menos entre os 6 e os 7 anos de idade, então ainda está latente na minha mente, eu não sofri tanto não, porque a minha mãe, ela, muito carinhosamente, ela entendia o que estava ocorrendo comigo, porque o meu avô foi um médium, hoje está na pátria espiritual, um médium de grandes dotes mediúnicos e um sensitivo extraordinário, sendo um médium de inconsciente de incorporação. Então esse entendimento a minha mãe já tinha devido ao meu avô. Então ela me apanhou pela mão e não deixava com que descambasse, e ela me deu essa proteção, foi uma proteção sacrossanta, porque quando a mãe apanha o filho pela mão, realmente para o filho ela é uma santa. É, e a gente vê que a mediunidade, ela quase que é hereditária, né? Quase de pai para filho. E você teve essa dificuldade logo na infância, mas e depois? Como é que foi acontecendo esse desenvolvimento seu mediúnico? Você veja bem, meu querido Rui, a sua pergunta é pertinente, porém, com o avanço da idade, ou seja, de criança para a fase da puberdade, nós vamos tomando consciência. E quando chegamos na fase da adolescência, aí, como todos os jovens, no meu caso, eu não queria aceitar nada relacionado à mediunidade, porque do interior do estado do Paraná, depois fomos para a cidade de Maringá, e eu queria mais era passear, como todos os jovens. Queria se divertir. Então eu tentei fugir. E fugi por um período, tá? Aí depois cessou-se as manifestações, por volta de 11 anos, e elas retomaram quando eu tinha 16 anos, mas de forma muito intensa. Uhum. Mas como é que foi essa intensidade, Edson? Você via coisa, sentia aquele movimento, mas não era inconsciente, não, né? Você veja bem, quando criança, por volta de 8, 9 anos de idade, então ocorria comigo o seguinte fenômeno. Eu, através do sonho, para mim como criança, o meu entendimento era sonho. Então eu sonhava e acordava com um sonho latente e pronto, e transmitia para minha mãe. Tipo, bebelagens, simpatias, hoje que nós conhecemos. A beberagem, você está dizendo, é o remédio, aquele exato. Remédio, tipo, álcool. Não. Não, seriam chás. Coisa com ervas mesmo, né? E ervas, que hoje nós podemos chamar, hoje está mais latente no campo da fitoterapia. E eu transmitia para minha mãe, tá, o que eu tinha, aquele pseudo sonho. E falava, é para fulano. E aí a minha mãe pegava e acreditava no meu sonho e levava para o fulano. E o fulano ficava bem bom. Tá. Teve um caso que eu recebi através do sonho, aquela doença do macaco que chama-se mal simioto. Eu tinha 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu recebi através do sonho o tratamento para uma criança. Vamos falar para o nosso ouvinte que o simioto é o coqueluche de hoje, né? Porque antigamente era que a doença do macaco, que a gente falava que a pessoa ficava muito magra, né? Exato. Porque a gente, eu sou mais velho que você, né, Edson? Então a gente já conhecia essa doença do simioto, doença do macaco. E eu tinha minha sogra, era benzedeira, católica, benzedeira do simioto, né? Então as crianças vinham, ela dava lá, fazia as suas rezas, sua bênção, e a criançada sarava. Vale ressaltar que o meu avô era médium curador, viu? O meu avô era médium curador e um excelente médium, porém dentro daquela simplicidade, e era uma pessoa analfabeta, mas de uma sabedoria imensa e que muito me auxiliou, tá? o meu avô, que veio a ser o meu padrinho, tá? Então, voltando ao Mao Tsumioto, e aí, no sonho, veio todos os banhos que teve que dar para a pessoa, para a criança, os chás, o que hoje eu compreendo como os passes, tá? Tá? Só que veio de uma outra maneira. Eu transmitia para minha mãe a minha simplicidade de criança, e a criança veio a ficar boa. Eu tinha 9 anos de idade. Então a mediunidade, para mim, foi algo natural. Agora, nós vamos chegar lá com sofrimento, lá na frente. É, então, mas aí, com 16 anos, desperta assim mais. Foi contraditório para você, por você estar na fase de 16 anos, e um rapazinho, verdade, né? que está namorando, que está indo para o cinema, que está se divertindo, que está passeando. E aí chega essa mediunidade assim, bem acentuada mesmo. Esse conflito, como é que foi? Rui, é o seguinte. Rui, Jorge. Olha, eu, por não ter conhecimento que nós temos hoje, tá? E eu não tinha ninguém para me auxiliar, tá? Porque não tinha um centro espírita onde nós morávamos, não tinha uma orientação. Então, eu entrava em conflito. Ou seja, o que eu aprendi é o que a igreja ensinava. Uhum. É o que as senhoras falavam nos terços. Uhum. Ou seja, e aquilo que se falava em casa. Mas, rapaz, o meu grande conflito é que quando eu ia deitar, eu não conseguia dormir, porque eu fechava o olho, eu via as coisas. Aí, eu... teve uma certa vez que eu peguei e falei, eu vou me curar. Então eu fechava o olho e eu via. Eu abria, eu via. Aí eu peguei o cobertor e cobri a cabeça. Continuei vendo. Então, mas o conflito maior, tá? É que quando, hoje, com o entendimento que temos, que quando não aceitamos o compromisso assumido, então a gente, por desconhecer as razões, a gente passa, inclusive, até para afirmar. Por quê? Porque eu fui acometido de doenças, tá? Mas hoje eu entendo que essas doenças não eram castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém, Deus é totalmente benevolente. Então aí eu passei a ficar doente a partir dos 16 anos, e com 18 anos eu fui ao Exército Brasileiro, e de lá saí com 20 anos. E aí que realmente, como diz o outro, o caldo virou. Tá? A aí coisa pegou. Pegou mesmo, tá? E aí vamos. com 20 anos de idade, para 21. Aí eu fiquei desenganado, eu tinha cólicas renais intensas, tá? E a mediunidade totalmente latente. Mas latente mesmo, tá? Até que em 1981, eu comecei em desespero. Mas antes disso aí, antes de ir ao Chico, eu fui num centro, numa tenda de Umbanda, e falaram o seguinte: vai lá que lá tem um caboclo, e esse caboclo te cura. Eu falei, achei o camarada que vai me salvar. Porque para mim, eu queria mais era fugir. Tirar aquilo. Queria fugir. O pessoal falava pra mim, seu caso é mediunidade. Você tem que dizer de todo lugar, você tem que se desenvolver. Eu falava, mas que raio, o que é isso? O que é desenvolver? Aí me veio uma fada madrinha e falou, vá na tenda e procura lá um senhor que tem um caboclo, e o caboclo ele vai te salvar. Aí eu falei, é lá que eu vou. Chegando lá, aí a pessoa pegou e estendeu a mão, e a mão foi crescendo, e aí eu voltei 4 horas depois. Mas sabe de jeito? Aí ocorreu a incorporação, e aí o amigo espiritual, tá, que era um índio, passou a dominar os trabalhos daquele local. E foi tão grande a reverência ao índio espiritual, ao índio que nos acompanha e que nos acompanhou naquele dia, que aí eu vim a saber o que é a mediunidade, porque eu fiquei totalmente inconsciente por 4 horas. Bacana. E Rui, estamos esquecendo de falar que temos 2 livros para serem sorteados, doados pela livraria Casa do Caminho, né? Então ligue para nós também para participar do sorteio. Se quiser também pode colocar aqui no Face, que eu estou acompanhando, que a gente coloca vocês para participar do sorteio dos 2 livros. E nós estamos conversando aqui com o médium de curas espirituais, o Edson Barbosa de Souza. Muito legal a conversa dele aqui, contando desde a infância. E eu tenho certeza que muita gente está com criança em casa passando por essas dificuldades entre aspas. E pergunta para o Edson, né? Pergunta para ele como que a gente pode lidar com as crianças, assim, desse jeito. O problema, viu, Jorge, é com o adolescente, porque o adolescente está naquela fase de transição, não é nem criança e nem adulto. Aí vem a mediunidade e ele tem aquela dificuldade que não pode ir em qualquer ambiente, não pode beber, não pode fazer nada disso, está sempre em confusão. Aí é que a coisa pega, né? E nós temos tido vários adolescentes que vêm nos procurar na Fraternidade Qualitas com esse problema. Tem alguns que vêm falando várias línguas diferentes, fica incorporado lá na o pai não sabe o que fazer. Então, criança que tem até tendência ao suicídio por causa da mediunidade. Então, é bom a gente esclarecer, porque tem muita gente nos ouvindo e talvez, pode ser que algum tenha dúvidas, né? E algumas religiões dizem que ele está endemoniado, está com o diabo no corpo, e não é bem por aí, né? Se eu posso, se eu puder dar algum conselho, aos pais que têm crianças que são bastante lá, porque existem crianças que são bastante ativas, tem outras que pode estar com um problema que você a princípio acha que é terapêutico. Então procure todos os caminhos, tá? Desde a pedagogia e vá ao centro espírita. Nós temos hoje a evangelização infantil, mas também não vamos, apesar de sermos espíritas, vamos abrir o leque. Aonde a mão de Deus estiver, lá estará o consolo para seu filho. Então é necessário não jogarmos tudo para o problema, para a criança, porque muitos casos, ou quase 60-70% dos casos, pode ser de ordem sensitiva. Sim. Então não é levando ao neuro, ao neurologista, ao psiquiatra, enchendo essa criança de ansiolítico, que nós vamos curar. Não! Quando o problema é da alma, resolve-se com educação mediúnica, com ensinamento desde o lar. Mas não esqueçamos que começa-se em casa e depois no consultório médico ou no centro espírita ou em qualquer escola. E tem outra coisa, né? A pessoa também indo se curando, ela não precisa virar espírita, né? Pode continuar na sua religião tranquilamente, né? Você veja bem, meu querido irmão, a doutrina espírita, ela é muito... eu falo para as pessoas, quando sou inquirido, é um oásis de sabedoria, é um oásis de bênção. Por quê? Porque ela é tão simples, ela se baseia num tripé, que é a divulgação do evangelho, que é a divulgação da doutrina, e, de acordo com a capacidade de cada um, a prática da caridade. Então, vamos ser caridosos com as nossas crianças, porque a maioria dos casos, nem criança, pode estar ligado, sim, à sensibilidade mediúnica, incompreendida, o que causa nas crianças doenças, né? Que podem, inclusive, a criança pode ser maltratada no ponto de vista

São 8:49 e nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, entrevistando o nosso amigo Edson Barbosa, que é da cidade, ele mora em São Bernardo, mas trabalha no Centro Espírita em Ribeirão Pires, e na cidade de Mauá, fazendo curas. Ele estava aqui em off dizendo pra gente que o trabalho dele é maravilhoso, né? E é um trabalho, e a gente sente aí que começa às 9 horas, vai até que hora, Edson? Olha, no último sábado, propriamente dia... Semana passada, né? Nós estivemos na cidade de Ribeirão Pires, lá no Recanto de Luz, Irmã Sheila, aproximadamente 700 pessoas. Iniciou-se a parte mediúnica às 9 horas da manhã e encerrou-se às 16 horas. E a sua mediunidade é inconsciente. Você veja bem, a sua pergunta é bastante pertinente. O porquê da mediunidade inconsciente? Os espíritos têm me explicado que, você veja bem, nós somos seres humanos e, antes de mais nada, nós somos animais. Então, o homem, ele é dotado da testosterona e a mulher da progesterona, não é isso? E aí o que ocorre? Se tiver a consciência, ou seja, a visão, tá? Isso pode atrapalhar a atuação espiritual. Por quê? Porque o instinto animal pode falar mais alto e a mediunidade pode ser truncada no trabalho de cirurgia. Que bacana. Edson, mas assim, qual a estatística que você tem de tem os feedbacks de retorno, que as pessoas melhoraram? É tudo quanto é tipo de problema de saúde, as pessoas procuram a mediunidade de cura, todos os tipos. Todos os tipos. E você, o que que você diz? Qualquer tipo de doença pode ser curada? Seria uma insensatez, uma irresponsabilidade de minha parte, não querendo ser mais simples do que o simples, mas nós temos que ser humilde e sincero. E eu sei que nos procuram as pessoas que nos procuram com os mais variados tipos de problemas, desde uma simples gripe até um carcinoma em estado adiantado. O que eu digo para as pessoas é o seguinte: eu nada cobro. Eu, quando peço que me auxilie a auxiliar as pessoas nos locais aonde nós participamos apenas como intermediário de um plano, somos apenas médium. Eu nada cobro, nada prometo, porque a cura do ser depende dele e de uma outra série de fatores. Ou seja, é por isso que chamamos curas e cirurgias espirituais. A maioria das pessoas, quando tem um problema físico, é porque já tem um desequilíbrio no seu campo espiritual. E aí o tratamento, é bom que fique bem claro, o tratamento de cura espiritual é sempre feito no perispírito mesmo, né? Exato. Ocorre, quando nós falamos de curas e cirurgias espirituais, então, o procedimento espiritual, a espiritualidade maior, ela atua no perispírito, ou seja, no corpo etéreo, na essência. Eu só gostaria que a gente explicasse um pouquinho melhor a função do perispírito, viu, Jorge? Porque tem muita gente que está nos ouvindo, que não são espíritas, tem muitos que não vão entender o que nós estamos falando aqui de perispírito, né? E aqui nós temos o espírito e o corpo, né? E tem o duplo etéreo também, que alguns também falam do duplo etéreo. O que é esse perispírito, Edson? Vamos simplificar, tá? E vamos voltar ao que os nossos saudosos avós aprenderam. E eu vou falar por mim, que quando eu era criança, então fui coroinha de igreja, né? E eu adorava roubar a hóstia do padre. Tá? Então esse era o meu brinquedo predileto. Mas isso era pecado. Mas escuta só, e o padre falava o seguinte: meus filhos, a alma é eterna. Então, vamos simplificar para as pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos o corpo físico e o espírito, que é a alma. Então é o seguinte, para as pessoas, a cirurgia espiritual já fala espiritual, ou seja, no espírito. Simplificamos, porque senão nós vamos ter que falar explicar profundamente. Agora, porque todas as doenças que a gente pode que aparecem no nosso corpo, elas chegaram primeiro na alma, né? Chegaram primeiro no perispírito, por isso que passa para o corpo. E o cirurgião, o médium espiritual, que vamos esclarecer também que ele não usa nada para cortar ninguém, nem arranca nada de ninguém, é tudo espiritual mesmo, né? É a imposição de mãos, como desde a época de Jesus, que a gente sabe, as referências que a gente tem era imposição de mãos, e o médico continua fazendo isso. Agora, a cirurgia é feita de dentro para fora e não de fora para dentro, né? O médium é de cirurgias espirituais, o médium de curas, geralmente ele trabalha dessa maneira. Mas o interessante, Edson, que eu já vi no YouTube, você fazendo algumas cirurgias, aí você passa a mão na pessoa e daqui a pouco você manda a câmera encostar para olhar e daqui a questão de segundos aparece a cicatriz. Exato. Quer dizer, você veja bem, eu gosto sempre de ressaltar, e em todas as minhas entrevistas, eu até posso me tornar chato e repetitivo, porque eu me policio bastante no personalismo, tá? Então, Jorge, realmente ocorre isso, até tem vídeos gravados, porém, eu sou apenas um instrumento. Então ali quem está fazendo é o médico espiritual. E o que ocorre? O que ocorre é que eles utilizam do ectoplasma do médium, tá? E transformam esse ectoplasma em energia tênue. E ali procede de maneira que vocês, o que nós conhecemos, tá? Mas no caso da cirurgia, seria o efeito físico no local. Tá? E isso a olhos vistos, não só para as pessoas que estão ao lado, mas é visível para todos, tá? Isso quando eles querem. Uhum. Tá? É porque eu acho interessante, sim, né? A gente vê sim uma cicatriz, dá para ver ali. Sim, quando aparece, tipo, e essa cicatriz ela brota de dentro para fora. É. Tá? Então, percebo que ele não usa nada na mão para nenhum negócio, para ficar riscando, não, para nada, não usa nada. Mas a gente vê a cicatriz aparecer. Mas, o Edson, e como é que se explica que tem alguns que recebe, se cura, e tem outros que não se cura? Você veja bem, meu irmão, nós temos o dia e temos a noite. A vida, ela nasce de uma dualidade. Pai e mãe, homem e mulher, positivo e negativo. E a doença e a saúde. Então, às vezes é necessário que passemos pela doença para dela tirarmos lições. Você já imaginou o que seria se não tivéssemos a doença? A gente tem que saber muitas vezes, Edson, que a doença do corpo às vezes é a cura para a alma. Exato, né? Então eu comecei falando da dualidade para chegar ao ponto. Às vezes é necessário passarmos pela doença para termos um expurgo e nos melhorarmos em espírito. Então, a sua pergunta é pertinente. Muitos procuram, nem todos se curam, mas vamos voltar ao Evangelho de Jesus. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E outra coisa também, Edson, que eu também gosto de falar muito. Todas as curas de Jesus, Não aparece gente que ele não curou, só aparece os que ele curou. Só aparece que ele curou. Mas eram milhões que procuravam também. Quantos saíram dali e não conseguiram a cura? Pelo menos a cura física, né? A cura física. Agora, o conhecimento, o convívio, a participação em trabalho desse, o esclarecimento que se dava à pessoa, muitas vezes ela consegue conviver, como esses tempos atrás eu vi no programa do João de Deus, lá de Abadiano, uma pessoa que o Rui até viu também, o Rui gosta de comentar. Um americano que ficou sabendo que tinha câncer e que não tinha cura. Ele foi para o João de Abadiana, o João falou, olha, você vai me desculpar, mas não tem cura, mas você pode viver muitos anos se você se doar, se você se dedicar, é o que ele estava falando, olha, disseram que não tinha cura, mas já, eu só tinha 3 meses de vida, então faz 3 anos que eu estou trabalhando aqui com o João de Abadiana. Mas não é só isso, não. Muitas pessoas, por exemplo, nos procuram, tá? Como a última tábua de salvação, e a pessoa, ela está próxima do desencarne. Eu não sei o porquê que as pessoas têm tanto medo de desencarnar. Acho que dói, mas não dói, não. Desencarnar não dói, não. Aí o que ocorre? Ocorre que a pessoa, ela não tem a compreensão, mas a partir do momento que ela entra e participa desse trabalho de curas espirituais, ela, com o contato com o evangelho, com o contato com a espiritualidade, vai ocorrer nela um despertamento. E com pessoas, às vezes, pior que ela, né? De saúde. Com ela, ou com outras pessoas, às vezes, que estão acompanhando ela. O que ocorre? Mesmo que ela venha a desencarnar, o que é fato para todos nós encarnados, essa pessoa, ela já teve a sua melhora do ponto de vista de entendimento espiritual para o desencarne. Ou seja, é por isso que chama-se curas e cirurgias espirituais. Então, primeiro, é cura espiritual. Edson, o nosso amigo médium também, que esteve aqui conosco a semana passada, que é o Ari Rangel, ele está perguntando o seguinte: bom dia, irmãos, muito bom programa com o nosso irmão Edson. Só de ouvi-lo falar, já nos sentimos em paz. Gostaria de perguntar a você, a exemplo de outros médicos curadores, se você também já sofreu perseguições, até mesmo do meio médico, alguma coisa assim. E Jesus abençoe a todos. Sim, do meio médico, não muito, tá? Mas eu sofri da incompreensão, inclusive dos meus pares. Por quê? Porque no trabalho de cura, querido irmão, o médico se destaca. E quando ele se destaca, ele causa invejas. E ele é mal compreendido, principalmente no meio onde ele vive. E o assédio? E o assédio é muito grande. E o assédio é muito grande, tá? Mas para minha felicidade, trabalha conosco professores de medicina, da área de medicina, professores de homeopatia, na área de saúde, desde dentista, psicólogos. Então, eu não tive essa perseguição, querido irmão. A não ser, e também por precaução, quando iniciamos com essa atividade, então nós utilizávamos instrumentos cortantes, e a pedido meu só ficamos com esse tipo de atividade 1 ano, e graças a Deus o benfeitor espiritual, nosso querido irmão espiritual, Dr. Stephanie Oswald, atendeu as minhas rogativas. E isso depois de um grande conselho do saudoso e venerável médio de Uberaba, o nosso querido Chico Xavier, que muito me orientou a esse respeito. Legal. Sim. Quem está aqui ligadão conosco também é o nosso irmão Alamar Reis. Né? Alamar. Bom dia para ele, né? Bom dia, Alamar. Ele está lembrando a gente, ó, está mandando um grande abraço, né? Aqui, Alamar, hoje, domingo, às 15 horas, estaremos transmitindo ao vivo daqui de Blumenau mais um momento de Cartas do Além com o médio Zé Araújo, né? Às 15 horas. Ele fala que às 15 horas ele começa com o programa, às 16 horas terá a palestra com Saulo Gomes e às 17 horas as cartas. Só para lembrar todos os nossos ouvintes, que a gente tem comentado aqui sempre, essas cartas, o médio de psicografia está fazendo pela televisão. Então vocês assistem, daqui a pouco você está assistindo, daqui a pouco a carta chega para a gente. A gente está aqui em qualquer... Tem gente de outro país assistindo o canal 500, e daqui a pouco a pessoa liga para lá e fala, a carta é para mim, essa pessoa aí que está mandando. Então é um trabalho fantástico que o Zé Araújo está fazendo lá, de tantas pessoas da plateia. Ele não faz entrevista com ninguém nem nada. Tantas pessoas da plateia, como pessoas que estão assistindo pelo mundo todo, o canal 500, às vezes recebe a carta. Então daqui a pouco alguém liga para lá e fala, ó, a carta, esse fulano aí que mandou a carta, como aconteceu aqui semana passada com o Ari. Maria, né? Nós não falamos ao vivo porque não deu tempo, mas o Ari recebeu a carta aqui na nossa frente, citou o seu Mendonça, que estava sendo atendido lá já, né? Uma carta do Dr. Ivan de Souza Lopes. E ele citou o nome do Allan Kardec, que é o Allan Kardec, nosso amigo Allan Kardec, aqui de São José, que desencarnou, e citou o nome do Isidoro, né? E do Aloysio. É, do Aloysio e do Isidoro, só que ele não sabia quem era Isidoro. Aí o Helder foi pesquisar, ligou lá pra casa do seu Mendonça, a filha do seu Mendonça falou, não, Isidoro também é amigo deles, que trabalhou no Maria João de Deus, é ele mesmo. Então, quer dizer, esse trabalho que está acontecendo com o Zé Araújo lá de Blumenau é assim, você pode estar vendo a televisão e está ali sintonizado com aquele trabalho, e de repente ele pode receber uma carta e essa carta seja para você também. Então um trabalho muito bacana hoje às 15 horas, né? Às 15 horas no canal 500, www.canal500.com. É canal escrito e 500 é o número, 500, 500, certo? Canal www.canal500.com. Então não deixe de sintonizar, www.canal500.com. Quem gosta de ver as entrevistas do Alamar, que a gente tem entrevista aqui fantástica, e engraçado, que eu acho que quando o Alamar está conversando com a gente, ele canta tanta história que eu falo, o Alamar está mentindo para nós, né? Quem conversa com ele que não conhece, ele fala, o Alamar está contando mentira. Depois, quando você vai ver as entrevistas da televisão, tudo que ele contou, ele fez aquelas entrevistas mesmo. Quando ele conta isso, ó, conheceu o padre tal que fazia não sei o que, o bispo tal que fazia não sei o que. Eu falei, o Alamar tá inventando coisa aqui para nós. Daqui a pouco você vai ver. É uma coisa que ele não tem é ser mentiroso. Mas são tantas histórias que existem nesse Brasil, que ele é um cara que viaja bastante, fazendo as reportagens, fazendo tudo. São tantas histórias que você pensa que, mas será possível que isso acontece mesmo daqui a pouco? Mas essas histórias estão tudo registradas, né? Ele entrevistou, ele fez todas as coisas, o Alamar. Um trabalhador incansável da doutrina espírita, trazendo todas essas informações para nós. Um grande abraço para o Alamar. E hoje, então, o canal 500 é aberto o tempo todo. Se você entrar lá agora, quiser dar uma olhadinha, www.canal500.com. Mas temos esse trabalho especial hoje, a partir das 16 horas, lá de Blumenau, né? Um grande abraço para o Alamar e para todos os nossos ouvintes. Vamos fazer um intervalo comercial. Essa música Silenciar, nós vamos tocar ela agora aqui para vocês. Silenciar sobre a própria pessoa é humildade. Silenciar-se na falha do próximo é caridade. Silenciar quando se está sofrendo é heroísmo e resignação. Mas se calar no sofrimento alheio é covardia diante do diante da injustiça é demonstrar fraqueza. Mas se calar quando o outro está falando é delicadeza. Silenciar quando o irmão espera uma palavra é omissão. Silenciar diante dos tormentos é estar com Deus no coração.

Jesus, o médium de Deus, o que falarmos, senão tirarmos do Rabino da Galileia os seus exemplos para o nosso dia a dia. Mas, como nesse mundo estamos entre, mediunidade significa estar entre. O próprio nome já diz, médium, medianeiro. Eu vou, em homenagem às nossas queridas mães e a Maria de Nazaré, dar um recado. Bendito seja as mulheres, porque elas, para nós, são as maiores intermediárias que nos trouxeram para essa vida. Muito legal. As mulheres vão ficar muito contentes, né? Mas, segundo a própria doutrina, ela tem muito mais responsabilidade com o homem, né, Jorge? Com certeza. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Né? Eu falo assim, minha mãe era mulher, minha mãe. Eu ainda tive duas aqui nessa encarnação, né? Vamos fechar o nosso momento de Gavale agradecendo os comentários do Enzo, que foram muito legais. Entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frige, 451, Vista Verde, São José dos Campos. Televendas 12-2134-4535. 2134-4535. Voltando aqui, são 9:30. Nós vamos dar uma esticadinha até mais ou menos umas 10:10, né? Porque foi quando nós começamos o programa hoje. Olha só, que interessante aqui. O Alamar continua conosco aqui ligado no Face. E quando nós falamos lá da mediunidade interessante lá do Zé Araújo, lá que faz a mediunidade através do canal 500, né? Recebe as psicografias. E ele está falando aqui, ó. A mediunidade dele é algo impressionante, Jorge. Várias facetas acontecem. Ele está contando de ontem, porque o Saulo Gomes está lá também. Inclusive, o Saulo Gomes vai fazer uma palestra. Ele estava contando que ontem estava com ele, com o Zé, batendo um papo. E com o Saulo Gomes e a esposa do Saulo Gomes. Os três estavam conversando ali, né? E ele está falando: sabe quem veio na hora da psicofonia? Os três estavam ali. Simplesmente Flávio Cavalcante, os nossos comerciais, por favor. Né? Só que ele veio dizendo coisas que só ele e o Saulo sabiam. Por exemplo, ele dizia: Saulo, eu não sou mais quadrado, não. Eu não quebro mais disco quando não gosto de música. Né? Saulo chorou relatando que um dia chamou de Flávio de quadrado, né? O Saulo ficou emocionado falando isso. Mas quando ele chamou o Flávio de quadrado, não foi para ninguém ouvir, só foi os dois juntos. Ele chegou e falou, né? Então ele deixou o Saulo muito emocionado. O Saulo, daqui a pouco, a gente vai matar ele do coração, porque tem cada psicografia que chega pro Saulo aí, com o Ari Rangel, recebeu Ari dele Rangel. Do Olímpico Formiga, que deixou ele aqui, né, naquele dia aqui. Tá sendo entrevistado, né? Tava sendo entrevistado e o Ari Rangel recebeu de lá de Tremembé e mandou a psicografia. O Euríclides Formiga, que é um grande amigo do Saulo. E fazia 3 semanas que ele tinha recebido uma de Euríclides Formiga em outro médico, em outro lugar, falando a mesma coisa. Então, o Saulo ficou parado, a gente não sabia porquê, né? O Saulo, que é um trabalhador. Eu digo que o Saulo Gomes é uma das, sempre gosto de frisar isso, o Saulo Gomes é uma das pessoas mais importantes para o espiritismo no Brasil. Só que ele não é espírita, né? Ele não se declara espírita nem nada, não. Mas o trabalho que ele fez, principalmente no Pinga Fogo, com Chico Xavier, com Dona Aparecida, ele resgatou assim um conhecimento para todas as pessoas da doutrina a partir da hora que ele colocou o Chico Xavier na mídia mesmo, né? É isso. Continua o trabalho dele até hoje. Isso, o Flávio Cavalcante já tomou ciência de um monte de coisa que ele fez aqui, meio controvertido aqui quando estava encarnado, já é uma grande coisa, viu, Jorge? Porque o Flávio, ele tem as histórias dele também aí de muita. Muito ruim também, né? Mas tudo bem. Faz parte da nossa vida fazer coisas boas. Isso, e coisas ruins. Eu não gosto nem de falar coisa ruim, porque senão eu vou ter que entrar na lista. Todos nós vamos ter que entrar na lista. Deixa eu perguntar uma coisa interessante aqui pro Edson. Olha só, você, um médico que já está aí há 28 anos trabalhando com curas espirituais. Se a gente for calcular aí mais ou menos, você já atendeu quase 500 mil pessoas, quase 500 mil pessoas nesse tempo aí que você está trabalhando. Por que a gente não escuta tanto falar de você? Por que a gente não vê você toda hora na televisão, aparecendo em documentário, nessas coisas todas? Por que esses 28 anos meio assim? Tem, se a gente entra lá na internet, a gente vê seus trabalhos, sim. Mas não é tão assim, tipo, estrela, como a gente vê um monte de gente por aí. Por que isso? É, boa pergunta. Você veja bem, na década de 80, então nós fomos bastante assediado pela imprensa, e inclusive existia um programa numa grande rede de televisão que chamava-se Terceira Visão. Bandeirantes. Então, tá bom. Então, é, eu não sabia. Não era Gasparetto, não. Era do Vanucci. O diretor era o Vanucci. Mas o apresentador era o Gasparetto, não? Não, era o Hilton Franco na época. Acho que, se não me engano, era Hilton Franco. Tá? Então depois entrou. Depois, aí no. Então passava-se as cirurgias espirituais e os médiums. Nessa época nós fomos convidados e por um motivo bastante legal, não deu certo a gravação no dia. E aí, o amigo espiritual me aconselhou que eu me afastasse um pouco da mídia. Por quê? Porque éramos muito jovens. Na época eu tinha aproximadamente 31, 32 anos. E aí eu fiquei basicamente quase que 20 anos sem dar entrevista. Sem dar entrevista. E isso foi, para mim foi muito bom, foi excelente, porque eu passei essa fase dos 31, 32 anos, e hoje estou com 55 anos de idade. E há 2 anos atrás, o amigo espiritual autorizou, e nós, de 2 anos e meio para cá, estamos dando entrevista, estamos participando de movimento, temos participado de muitas atividades. Então foi por orientação espiritual, para que eu não me perdesse pela vaidade. Porque talvez seja o tipo de mediunidade, assim, ou os dois tipos mais complicados que existem para a vaidade, seja o de psicografia e o de curas, né? É muito perigoso. Eu falo sempre para os meus confrades e amigos que tomem cuidado com a mediunidade, porque está mais próximo da obsessão o médium, principalmente o médium público, principalmente do campo mais conhecido, que é o campo da psicografia, e também o médium de curas e cirurgias espirituais, porque é um médium que arrebata, esse tipo de mediunidade arrebata muita gente. Então o assédio é muito grande e é necessário ter uma base espiritual e um conhecimento kardeciano e cristão bastante enraizado no seu eu. Mas, Sérgio, você fala muito em médium público. O que seria esse médium público? Aquele de mediunidade ostensiva, aquele que tem que trabalhar mesmo, quer dizer, não dá para ele fugir da raia, não, como dizem na gíria? Quando eu falo médium público, tá? Vou tentar explicar aos meus queridos irmãos. Médium público é aquele, aquele médium que faz um trabalho ao público e em público, ou seja, na casa espírita, todas as nossas reuniões basicamente são públicas, mas o médium público, vou dar um exemplo, inclusive aqui nós temos aqui um grande amigo aqui no Vale do Paraíba, aqui na cidade de Lorena, o querido médium Rogério Leite. Então, o Rogério Leite é um ótimo médium, abnegado, viaja pelo Brasil todo. Então, o Rogério é um exemplo de médium público, ou seja, é um médium que sai e trabalha ao público e em público. Então, é muito mais assediado, né? Muito mais assediado. Agora, você falou em médium de defeitos físicos, de cura, que seria o caso, que está muito sujeito à obsessão. Tem muita gente que vai procurar cura, mas o problema dele também é de obsessão, de obsessivo? Sim. O que eu posso dizer é que os médiuns curadores, tá, eles são dotados, antes de mais nada, quando o médium sai da, do obscurantismo e passa a ser conhecido, ele torna-se uma figura de destaque, e isso é o magnetismo do médium que transmite tal confiança. E o trabalho de curas e cirurgia espiritual, antes de mais nada, é um grande trabalho de desobsessão. Então, falanges espirituais ou espíritos afins que acompanham o trabalho, principalmente do benfeitor espiritual que estimula e que participa com o médium dessa tarefa, também eles têm um grande trabalho de desobsessão, que eu poderia dizer grupal. Só para esclarecer melhor o nosso ouvinte, o que seria essa obsessão que nós da doutrina espírita falamos muito, e talvez as pessoas aí fora de outras religiões, pessoas que não conhecem a doutrina espírita, não tenha esse conhecimento da obsessão? Obsessão, eu vou tentar transmitir em duas, três palavras. Obsessão são aquelas companhias espirituais, ou até forma pensamento de encarnados, que nos perturbam. Tá bom demais. Não, de encarnado e desencarnado, né? Vamos fazer mais um intervalo comercial, tocando uma música agora do Grupo Castelã, a música Agradecendo e Pedindo. Agradeço, Jesus, seu amor e seu carinho. É você que me ensina a verdade e o melhor caminho. Eu te peço, Jesus, me dê forças para a vida enfrentar, e coragem para aceitar aquilo que eu não posso dar. Agradeço ao Pai por me dar o dom de viver, por saber que sou um ser eterno e jamais vou morrer. E as idas e vindas da alma propicia a evolução, e o homem só se regenera pela educação. Agradeço pelo meu sorriso, pelo meu cantar, mas te peço poder ser sensível, ser capaz de chorar. Acredito na fé, na esperança, e que a caridade é amar. Mas preciso ser um ser capaz de poder perdoar, que eu possa, Senhor, dar valor à dignidade, que eu possa lutar com coragem e honestidade. Quero ter bons irmãos, bons amigos, e sem distinção amar, pois eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar. Quero ter bons irmãos, bons amigos, e sem distinção amar, pois eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso irmão Edson Barbosa, da cidade de São Bernardo, trabalhador em Ribeirão Pires e também na cidade de Mauá, nas casas espíritas de lá. E depois nós vamos dar a vocês, nossos ouvintes, o endereço da irmã Sheila, que pode ser feito também a cura à distância. E nós vamos passar para vocês o endereço, aqueles que quiserem tomar nota, quiserem escrever para lá, manda uma carta com selo, né, Edson? Exato. Com selo para a resposta. Então, o nosso ouvinte coloca aí a caneta e um pedaço de papel para vocês tomarem nota. E depois, se precisar, é só entrar em contato conosco aqui no programa Vivência Espírita. Mas, Jorge, então, nós... Alguém fez alguma pergunta aí dessas, né? É, não, aqui tem a Regina Vilhena, aqui do Jardim São Bento, está dizendo assim: um abraço a todos do programa, tive a minha mãe e filha curada em cirurgia espiritual. A fé é importante. É mesmo importante a fé? Lógico. A fé remove montanha. Assim disse o grande mestre. E aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a removerá. Então a fé é importante. O que é a fé? A fé é a crença, é acreditar. Eu posso, eu consigo. E isso realmente tem muita validade. Edson, você tem algum, na cura à distância, você, como o Rui vai passar, você passou o endereço já? Vai não, passar, eu vou passar. Vamos perguntar primeiro. Eu queria falar dos casos de cura à distância, né? Antes você trouxe para mim até um caso de uma pessoa que autorizou você passar o nome, comprovadamente, pessoa até que é da área de medicina, né? Uhum. E de uma cura à distância. Como é que foi que isso aconteceu, Edson? Ô, querido Jorge, se você me permite, nós temos um site, tá? Que é o www.irmãsheila.org.br. É só pra você dizer que a irmã Sheila é com S H S C S H. Não, S C S C H L L. Então tem Sheila com dois L's, né? Mas então você pode acessar o nosso site, ou então, para simplificar, nós temos um telefone, tá? Lá do Recanto de Luz e Marcheira, da cidade de Ribeirão Pires, que é o DDD 11-4268-0445. Dá para você repetir, Edson? 11-4268-0445. É só ligar e tirar informação, que as pessoas dão informações a respeito dos tratamentos à distância. No nosso site tem uma janela onde as pessoas podem solicitar o tratamento à distância, principalmente as pessoas que de longe, que não podem ir até lá, onde nós realizamos a nossa humilde tarefa. E essas pessoas receberão também toda a orientação da mesma maneira, ou por carta ou pelo site. E se as pessoas quiserem mandar carta, mande um envelope já selado para retorno. Está aqui, é Recanto de Luz Irmã Sheila, Rua Áustria 57, Jardim Alvorada, na cidade de Ribeirão Pires. O CEP é 09-400-970. Se alguém tiver alguma dúvida, peça que nós vamos repetir o endereço e o CEP, que é muito importante para as pessoas fazerem a sua consulta através de carta. Agora, respondendo a pergunta do querido entrevistador Jorge Reis, nós recebemos um depoimento da cidade de Poços de Caldas, do Dr. Antônio Ângelo Rocha. Quem é o Dr. Antônio Ângelo Rocha? O Dr. Antônio Ângelo Rocha, ele é professor doutor, neurocirurgião, proctologista, diretor da Unimed Regional e professor da Faculdade de Medicina. O Dr. Antônio Ângelo Rocha relata em seu depoimento que sofria de hérnia de disco há 20 anos e que, por causa das crises constantes que ocasionavam, dores terríveis ele já estava pensando na possibilidade de desistir da profissão, ou seja, de desistir da profissão de cirurgião geral. Além disso, ele é cirurgião geral. Pois era inviável continuar operando sem condições físicas. Diz ele, seu depoimento, que também realizou vários tratamentos com remédios e outras técnicas, e nenhum deles apresentou melhoras. Fez até um tratamento onde são injetados anestésicos na coluna, com o propósito de diminuir a dor por meses. Só que em seu caso não diminuiu nem por 24 horas. Ele explica sobre o tratamento que realizou, chama-se bloqueio anestésicos epidurais. É realizado com utilização de pequenas quantidades de anestésico através de delicadas agulhas. Pode ser de grande valia no tratamento da dor, seja próximo a nervos periféricos ou tronco do sistema nervoso simpático. Este método funciona como valioso recurso para pacientes com dores crônicas, permitindo o alívio da dor, aumentando aumento da mobilização da região acometida. Mas ele resolveu ligar e falar com uma pessoa da cidade de Ribeirão Pires, que é tarefeiro do Recanto de Luz, Irmã Sheila, e contou o que estava acontecendo com ele. A pessoa, amiga dele, explicou-lhe sobre as cirurgias espirituais que são realizadas no Recanto de Luz, Irmã Sheila, na cidade de Ribeirão Pires. Ele ficou animado, mas disse que não poderia ir até Ribeirão Pires. Então, ele solicitou o atendimento à distância. Então, ele descobriu que não era preciso estar presente, pois existe o tratamento à distância. Ele recebeu todas as orientações de como deveria proceder, passou algumas informações importantes que lhe fora pedido e se preparou. Na noite de 22 de janeiro de 2013, relata ele que recebeu a primeira visitação espiritual no lar. E na manhã seguinte, relata que já acordou quase sem dores. Sentia-se apenas levemente anestesiado. Aí ele diz que ele seguiu todas as recomendações e preparou-se para receber a sua segunda visitação no lar, no dia 23 de janeiro de 2013. E ao acordar, não sentia mais nada. Suas dores desapareceram por completo. Diz que de lá para cá não tem mais dores. E se às vezes abusa um pouquinho, sente alguma dorzinha suportável, que basta corrigir a postura que ela desaparece por completo. Diz ainda que sabe que não deve exagerar, mas tem a certeza de que está vivendo muito melhor que antes. E deixa uma mensagem para todos que precisam, que confiem em Deus, se entregue aos cuidados da espiritualidade e que está muito feliz e grato por tudo o que lhe aconteceu. Depoimento do Dr. Antônio Ângelo Rocha, professor doutor da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. E eu deixo aqui aos nobres entrevistadores Rui e Jorge não só esse depoimento, como mais outros depoimentos de algumas de pessoas com nódulos, de mais um, de um outro médico, cirurgião, e para o irmão fazer não a divulgação de maneira que venha a personificar a minha figura na condição de médico, mas para que as pessoas, através da fé, despertem para a vida real, que é a vida espiritual. Que legal, que joia. O José Aparecido Macena do Monte Castelo está dizendo aqui: o programa está excelente, parabéns e um abraço a todos. Também nós recebemos vários telefonemas para que a gente possa passar novamente o endereço para os nossos ouvintes. Então tá aí, cura à distância, né? Então o endereço, o nome da casa, Recanto de Luz, Irmão Sheila, Rua Áustria 57, Jardim Alvorada. A cidade é Ribeirão Pires. O CEP é 09-400-970. E quem quiser telefonar, o telefone é o DDD, é 11, e o telefone é 426804-45. Se precisar, é só ligar que nós vamos repetir novamente. E o site é www.irmãsheila. Esse Sheila é SCHEILL.org.br. LLE, né? A LLA, né? LLA. É, vamos fazer o seguinte, para ficar tudo certinho, que o Rui foi falando, eu tentei anotar que eu ainda fiquei no tratamento à distância. E o site eu só fiquei na primeira letra da Sheila. Então faz o seguinte, liga pro 4268-0445. 4268-0445, DDD é 11, certo? 4268-0445, que aí tudo isso que o Rui falou, vocês pegam ali no telefone. Mas o Rui tá com o endereço. Se quiser ligar aqui pra gente, a gente passa também, se não entendeu, né? Porque a gente sabe que a pessoa tá lá do outro lado da linha, a gente tá falando com a maior tranquilidade aqui, mas é difícil de anotar. Continuando com o nosso bate-papo aqui, tá chegando no final. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.